que é um mercado interessante em Portugal para testar várias coisas, mas para ganharmos, digamos, tração a nível internacional, precisamos de pensar globalmente desde o início. E aí é irrelevante se estamos em Aveiro, em Leiria, em Faro ou em Bragança? É mais ou menos irrelevante, é mais ou menos irrelevante. Repare que, e eu digo muitas vezes que eu sou um privilegiado porque sou diretor diretor de uma incubadora que é da Universidade de Aveiro, ou seja, que a própria Universidade tem competências em áreas que hoje em dia são as áreas que o mercado está a pedir, no fundo, não é? E que temos, e que tenho o privilégio, não é? Não fui eu que fui, capacitar a Susana ou o Francisco para eles criarem as empresas que criaram. Eu fui um facilitador numa altura do processo em que era importante existir o quê? Existir uma equipa como a que temos na incubadora que permite a estas empresas focarem-se em desenvolverem o seu produto e o colocarem no mercado e deixarem para nós muitas vezes aquelas questões boring, que é de arranjar um advogado, de contabilidade, de fazer algumas candidaturas a concursos e a sistemas de incentivo, de no fundo ter uma outra leitura sobre o modelo de negócios que eles estão a desenvolver, muitas vezes de fazer pontes entre potenciais clientes, etc. Isso, e é essa a proposta de valor que nós temos na incubadora, que ajudou estas duas empresas e muitas outras a irem para o mercado. A nossa taxa de sucesso é muito alta porque o ponto de partida também é muito alto. Por isso, nós não podemos servir de referência a outras incubadoras relativamente à taxa de sucesso, porque o trabalho é feito quer do ponto de vista de capacitação, de formação, quer do ponto de vista de investigação, quer do ponto de vista da própria valorização da propriedade intelectual. Nós temos a UATEC, uma unidade de apoio à transferência da tecnologia, que é um caso paradigmático porque funciona umbilicalmente com a incubadora, que é outra coisa que não existe normalmente nas restantes universidades. E é toda esta proposta de valor que faz depois a diferença nestes casos. E já agora, a taxa de sucesso é alta, mas os que não têm sucesso, conseguem estabelecer um padrão? Qual é o principal motivo? É de facto porque são piores na execução? Equipa. É por falta de financiamento? Equipa. Não é por essencialmente falta... equipa. E essencialmente ou é uma equipa que não é, digamos, multidisciplinar suficiente para dar resposta ao problema, ou porque não estão, digamos, focalizados na estratégia da empresa. Temos assistido a muitos casos, e casos interessantes, que se diz que é pivotar, ou seja, que há uma determinada ideia para resolver um problema, mas de repente, durante o processo, vai-se dar resposta a outro problema. Foi um bocadinho o que aconteceu com a Be Very Creative. Quando a equipa é coesa, multidisciplinar e está orientada, consegue fazer este processo, mas normalmente quando não consegue fazer este processo tem a ver com a equipa. A questão de financiamento, nos casos em que temos tido, é irrelevante. É irrelevante, ou antes... A questão de financiamento é irrelevante se a ideia, se tivermos uma boa ideia, se tivermos uma boa equipa e se tivermos um ecossistema, digamos, interessante como é o nosso caso. E isso faz, obviamente, a diferença. O Francisco, o país já se começou a habituar a ouvir a expressão disrupção. E agora o Governo quer que o país se habitue a ouvir o termo indústria 4.0. É por aqui o caminho? Acho que o que o Governo está a anunciar ele não vai fazer a indústria 4.0, não é? Mas tem que ser anunciado, tem que haver uma estratégia. Tem que haver uma estratégia nacional que polarize as empresas, sejam as já estabelecidas, como as que foram aqui faladas, sejam as emergentes, as startups, a poderem terem uma visão de futuro. Portanto, isto que se está aqui a falar da indústria 4.0 pretende polarizar para essa estratégia. Portanto, desse ponto de vista, acho que os governos a nível mundial e os americanos são bons a mostrar-nos isso. Acho que nós estamos numa boa altura. Dê-me lá um exemplo. Quando diz que são bons, dê-me lá um exemplo daquilo que nós poderíamos importar deles. Isto que estamos a fazer atualmente, que é de criar uma estratégia, chamar-lhe um nome, alguma coisa que seja fácil de perceber. Ainda não é fácil, no C4.0 não é fácil para perceber no imediato pela maior parte das pessoas. Mas o projeto vai mostrar isso ao longo do caminho, com certeza. Mas criar uma âncora em que seja, que crie um caminho comum para todos. Os americanos são bons a fazer isto quando tiraram proveito histórico do movimento maker, e é o próprio Obama a fazer uma maker fair na Casa Branca. Uhum. Isto parece uma brincadeira, até porque tem envolvidos miúdos, foram lá, fizeram um dia, foi muito interessante, mostraram uns gadgets. Só que isto é tudo mais do que uma brincadeira. Há uma plataforma privada em que as indústrias se organizam, a Make America, é uma maneira de organizar os privados através da lógica, a utilização da impressão 3D para reindustrializar, capacitar novamente os Estados Unidos, em vez de estarem a combater a China com a perca de empregos através da massificação, da industrialização, não, vamos fazê-lo de uma maneira mais inteligente. E para isso acontecer, para acontecer com a automatização e haver maior valor acrescentado, temos que ir buscar as pessoas mais criativas. E mais do que ir buscar as pessoas mais criativas, temos que as desenvolver. Há pessoas que têm uma criatividade que está subdesenvolvida. E isso em qualquer parte do mundo, não é só nos Estados Unidos, não é só em Portugal. Sim, em Portugal estamos muito a tempo de o fazer. Há bons exemplos, estou a dar um bom exemplo dos Estados Unidos porque eles começaram esse processo um bocadinho mais cedo. Itália também está a fazê-lo agora, neste preciso momento, através deste movimento Maker, que em vez de apostar nas grandes empresas, aposta nas bases, ou seja, aposta nos indivíduos, que hoje em dia têm capacidades fantásticas através das ferramentas da internet, de eletrónica acessível, da programação acessível. Qualquer indivíduo atualmente pode fazer coisas que eu, quando saí do meu curso de eletrónica, não tinha acesso a fazer, mesmo que tentasse. Durante todo o curso tentei desenvolver uma placa eletrónica, e cheguei ao fim do curso e ela não funcionou. Isto em termos de trabalho extracurricular, não aquele que era proposto no currículo. Fiz vários projetos de eletrónica, mas era igual para todos. Aquilo que é diferente eu não tinha acesso. Atualmente, qualquer miúdo com 12 anos pode comprar uma eletrónica, pode buscar um bocado de código na internet e pode fazer uma coisa que eu, com a idade dele, não faria. Aproveitando que estamos nos 25 anos do IAPMEI Aveiro e que estamos numa iniciativa do IAPMEI, eu se calhar pedia-lhe uma sugestão da sua experiência de que forma é que organismos como o IAPMEI, já agora se quisermos alargar, como é que o Estado, sem querer estar a politizar a conversa, como é que o Estado pode ajudar as empresas? Há bocadinho conversávamos na brincadeira a dizer que o Estado às vezes ajuda estando quieto, não estragando, não é? não complicando. O Estado pode ajudar criando essas linhas orientadoras e definir essas estratégias, olhando para o que os outros estão a fazer de melhor e dizer isto pode ser adaptado à nossa realidade, isto pode ser útil desta maneira. Todos estes organismos que falou, incluindo os sistemas de ensino, acho que é muito importante falar nos sistemas de ensino. Acho que há dois tipos de inovação, basicamente. Há sempre a inovação incremental, que é sempre bom que ela haja continuamente, melhoria contínua, vai sempre melhorando os processos. Mas eu acho que Portugal está a precisar de uma melhoria que não possa ser incremental, tem que ser disruptiva. Porquê? Porque nós, eu sempre ouvi nos últimos 30 anos, querermos alcançar as médias de crescimento europeias. Isso não vai acontecer. Mas disruptiva também no sistema de ensino. Sim, como é que isso podia ser feito? Pondo o foco na criatividade. Fazendo a pergunta, como é que eu pego em todas as pessoas que estão no sistema de ensino, desde os mais jovens, tenho duas filhas de 7 e 8 anos, estão na primária, até à universidade, como é que eu lhe forneço instrumentos para desenvolverem a criatividade deles e a capacidade deles se interessarem por quererem saber mais e alterar o modelo de fábrica que nós temos. Não somos só nós em Portugal, ok? O mundo ocidental tem um problema a resolver, que são as fábricas de ensino. Essas fábricas de ensino, por muito que tenham pequenas melhorias incrementais, não vão criar os milhares de engenheiros, por exemplo, de formar os milhares de engenheiros que o Ocidente necessita para a indústria 4.0 e para o zero, para o desenvolvimento da economia e por aí fora. Isso não é possível. Não é possível porque as melhorias são ténues e temos dois terços, se calhar, da população a dizer que não gosta de matemática. Portanto, estamos mortos já à partida, certo? Não é possível com esse sistema. Então, como é que fazemos essa alteração? É fácil. Os instrumentos já foram criados e, mais uma vez, os bons exemplos vêm dos Estados Unidos. Fab Labs. Os Fab Labs deviam proliferar. Tem que haver vários nas grandes cidades. Em Aveiro não pode haver um nem dois. Espero que haja vários. Makerspaces, enquanto não houver capacidade de fazer um grande Fab Lab. Qual é a importância destes meios, por exemplo? Não são as ferramentas que estão lá, é a metodologia. Os professores, em vez de ensinarem um one-to-one, passarem a ser tutores. E haver uma em cascata, podermos potenciar, eu ensinar um miúdo de 12 anos a usar eletrónica, programar, tudo coisas que estão fora do currículo, e ele passado um ano ou dois está ele a ensinar os colegas. Eu sei exemplo, isto não é hipotético, isto está aprovado, isto existe, e mesmo no nosso país há alguns exemplos, só que eu acho que estes pequenos pilotos não estão a ser olhados, não se está a pôr os olhos nisto destes pequenos pilotos como sendo da Big Thing. Se nós acharmos que isto é a maneira disruptiva de alterarmos o landscape, a maneira de pegarmos nas pessoas desmotivadas, que muitas vezes estão a fazer cursos profissionais porque não conseguiram fazer porque sim, não é? E está errado. Essas pessoas que estão a fazer os cursos profissionais, há pessoas de grande valor lá, mas se calhar ainda é preciso dar-lhe ali mais uns pozinhos a tala, em vez de lhes darmos um problema igual para todos resolverem, em vez de fazermos uma fábrica, se criarmos estes polos de criatividade individual, depois vão-se criar startups com a ajuda das empresas que já estão já há 12 anos já percebem isso e estão prontinhas para apoiar essas pessoas. Carlos Neves, isto está tudo ligado, na verdade, não é? Não é que seja uma grande novidade para ninguém. Há anos que se discute a questão do sistema de ensino e também esta questão de como é que o Estado pode ajudar melhor as empresas. Há pouco falávamos sobre isso e o Carlos dizia exatamente isso, é não chatear, não prejudicar, não é? Não, mas não é só isso. Tem que segurar o microfone, se faz favor. Eu acho que deve chatear. Mas o Estado, a academia e o tecido empresarial é fundamental para este desiderato. Eu concordo com praticamente tudo o que foi dito, mas até pela experiência que eu tenho e que tenho uma ideia ligeiramente diferente em relação a algumas coisas. Para já nem todos os setores são iguais. A indústria, o tecido empresarial é muito diversificado. E nós, eu fui assistir na semana passada a apresentação da indústria 4.0, acho que é uma medida positiva no sentido em que todos os setores devem ser alertados para essa realidade, porque é uma realidade a curto prazo nos países industrializados, e se nós não levarmos em linha de conta, nós, o tecido empresarial, vamos ter problemas de futuro, vamos ter problemas de crescimento, que neste momento se assiste a uma discussão importante. Qual é o nível de industrialização a nível da Europa versus Estados Unidos? Hoje estamos com 12% nos Estados Unidos, 15% na Europa, mas a Europa está desigual, enquanto Portugal está com valores inferiores a 10%, a Alemanha está com valores de 18%, ou 15%, ou 16%, ou o que for. Portanto, nós temos que ter em atenção a isso. E parte daquilo que são bases fundamentais para a indústria 4.0, há setores nacionais, e aquele onde eu estou inserido é um dos casos típicos, que é o setor dos moldes para injeção de plástico, quando tem como clientes que setores como o automóvel ou a aeronáutica. Portanto, nós já estamos nesse patamar. Eu dou um exemplo, que as empresas que estão a utilizar ferramentas que se prevê que amanhã estejam na indústria 4.0, nós já estamos a trabalhar nelas há 8 anos, com empresas francesas, por exemplo, e estamos a implementá-las. Já temos, neste momento, controles de produção em tempo real, com disponibilidade de informação e interação com os clientes, que o cliente pode ser a BM, que na Alemanha ou a Ford nos Estados Unidos. Já temos as mesmas ferramentas. Temos o mesmo tipo de linguagem, exatamente, porque as ferramentas são as mesmas e os quadros intermédios sabem trabalhar com elas. Portanto, parte daquilo que será o paradigma daqui a 5 ou 6 anos, felizmente, o tecido empresarial já não é assim tão mau como se faz fazer crer, porque ainda hoje há uma ideia generalizada que nós empresários, portanto, eu incluo-me no clube dos empresários, tem uma formação deficitária relativamente, por exemplo, aos colaboradores. Isto é uma ideia que não é de hoje, é dos últimos 20 ou 30 anos. Portanto, eu sei que nem todos os empresários tiveram disponibilidade de tempo para ir às novas oportunidades e, portanto, ficaram um pouco para trás. Isto é piada, eu desculpo a piada, não... Mas isso foram coisas que eu ouvi de forma de recorrente. No penúltima discussão sobre a região de Aveiro, isso foi veiculado, nomeadamente, pela Universidade de Aveiro. Mas só para eu perceber, o que está a tentar dizer é que a formação dos empresários portugueses é muito, evoluiu, é muito acima daquilo que as pessoas... Evoluiu muito mais do que aquilo que é a ideia geral, que trespassa que na sociedade. E, infelizmente, em muitos organismos públicos. Os empresários atualizaram-se, têm equipas neste momento multidisciplinares, com grande competência técnica. E eu estou a falar em quem? Eu estou a falar nas empresas que, obviamente, estão no mercado externo e que estão em setores industrial muito competitivos e muito exigentes. Portanto, infelizmente, na nossa região, temos dois ou três polos onde nos podemos gabar disso, desde as telecomunicações aos moldes, aos plásticos. Não é por acaso, e bem, e isto é de louvar, que nos últimos anos a Universidade de Aveiro criou uma plataforma dos moldes e dos plásticos, porque se olharmos à realidade, o setor, este setor representa um volume de exportações muito significativo, e estou a falar de setores que praticamente não têm nenhum apoio estatal, em que o Governo não tem sido colaborante dentro daquilo que seria o aconselhável. Só para eu perceber, quando fala de apoio estatal, fala de que tipo de apoio? Fala de apoio financeiro? Fala de desburocratizar? Desburocratização. Há custos de contexto que é inacreditável que nós continuemos com eles. Os custos de contexto são o principal fator de não competitividade de alguns setores. E isto é um assunto que nós temos que encarar de frente. Lá está, é não complicar só. Não complicar. Que não complicar. Oh, Susana, nós estamos a aproximar-nos do final do nosso painel. Queria ainda fazer uma ronda por todos. E eu acho que seria útil, se calhar, fecharmos com esta ideia de que tipo de modelo económico é que nós queremos para o nosso país. Não é? Durante anos venderam-nos a ideia de que nós éramos um país de serviços e depois chegámos à conclusão, provavelmente, que não dava para ser só isso. Mas que tipo de modelo económico é que queremos para Portugal? A Susana, que é de uma área muito técnica, aliás, como quase toda a gente deste painel, o que lhe pergunto é se é este o caminho, não tendo necessariamente que ser o único, e se é este o caminho, o que é que falta fazer para dar o passo e para pensar global, como a Susana e a empresa da Susana pensou? Eu penso que aquilo que se falou até agora da desburocratização é muito importante. E da experiência que nós temos e que tivemos é que os investidores que temos desde o início, começando pelos Business Angels, foram investidores que sempre gostaram de saber o que fazíamos, em que condições estávamos, mas que nos deixavam trabalhar. E isso é muito importante. Ou seja, nós não, a carga burocrática que nos foi colocada foi uma carga mínima. Existe uma board, existe informação que é passada aos investidores sempre que existe informação relevante. Obviamente que eles querem saber como é que estão as contas, querem saber como é que está, quantos pilotos existem, querem saber quantos clientes, querem ter toda esta informação. Mas tudo de uma forma muito desburocratizada, tudo de uma forma muito simples. Ou seja, eles querem garantir que tudo funciona muito bem. E sempre que houver necessidade, eles também querem garantir que nos dão todas as condições e contactos que sejam necessários. E eu acho que em Portugal nós deveríamos avançar nesse sentido. As empresas devem ser ajudadas e quanto mais ajudadas forem, maior retorno elas podem trazer para o país, para o Estado também, porque quanto melhor a empresa estiver, melhor retorno trará para o Estado. Por isso eu penso que é a partir daí que nós devemos ir. Eu queria só deixar uma outra nota do que se estava a falar a nível do ensino, do sistema do ensino, de estarmos muito formatados ou não. Eu acho que mesmo assim, nesse sentido, nós temos vindo a evoluir bastante. E eu considero que os engenheiros que nós temos hoje em dia, e eu estou a falar de engenheiros porque são as áreas que eu conheço melhor, são excelentes. Só para vos dar um exemplo, nós temos, embora os escritórios estejam em Silicon Valley e em Singapura também, a parte da engenharia está toda em Portugal. E até agora não houve qualquer imposição dos investidores em colocar engenharia noutros locais. Pelo contrário, eles consideram que o nível dos engenheiros em Portugal é excelente. Também, o que é que acontece normalmente com um engenheiro em Silicon Valley? Se for muito bom, é muito difícil captá-lo. Custa muito dinheiro também. E por isso eles são completamente favoráveis a que tenhamos a parte da engenharia em Portugal. Mas a Susana também é professora, sendo que há cada vez mais bons engenheiros portugueses, por exemplo, ou há um grande desperdício de gente que se vai perdendo pelo sistema de ensino, como falávamos há pouco? Eu acho que há algum desperdício, mas acho que Portugal está a ter um conjunto de mecanismos que permitem também agarrar nestes engenheiros ou nestes futuros engenheiros. Eu vou dar um exemplo muito simples, que foi agora deste fim de semana. Houve um evento, iDrones, em Braga, que é um evento com vários concursos e várias aplicações que foram feitas com drones, e dois dos alunos que foram vice-campeões são os meus alunos aqui em Aveiro do quarto ano. Ou seja, como esta iniciativa existem muitas já em Portugal, em que os alunos do segundo, terceiro, quarto, quinto ano concorrem. Eu agora falei nesta do iDrones, mas estou-me a lembrar do ano passado, houve um evento também, um concurso mais a nível de empreendedorismo em ideias, em que tive mais alguns alunos também que ganharam através de um plano de negócios que eles fizeram e de uma ideia que eles tiveram do seu plano de negócios. Ou seja, começa a haver em Portugal já um conjunto de eventos que permitem agarrar nestes miúdos, posso assim dizer, e mostrar-lhes mais... Abrilhos mais horizontes, exatamente. Estou a pensar nos hackathons, que hoje em dia se fazem também. Estou a pensar, por exemplo, num evento que vai haver hoje, que aqui o Francisco tem colocado para a frente, que é o Hardware City, que este evento existe hoje, existiu, se não me engano, há umas 4 ou 5 semanas, e a quantidade de alunos que eu vi neste evento foi muito, muito grande. Eu conheci um conjunto de alunos terceiro, quarto, quinto ano que estavam nestes eventos. Ou seja, eles hoje em dia têm uma abertura de horizontes muito maior, e acho que estamos a evoluir muito, muito bem nesse sentido. Muito bem. Celso, estamos a dar, de facto, passos significativos neste sentido, e também acrescento a pergunta que queria fazer a todos, que é que tipo de modelo económico, para onde é que deve caminhar a nossa economia daqui para a frente? Bem, eu acho que nós temos, acho que temos que saber aprender com os bons casos que vamos tendo, que é algo que muitas vezes não é spread, não é divulgado, não é notícia. Quer dizer, a Be Very Creative, não é, destes senhores, foi considerada pela CNN Money, não é, como uma das 4 empresas a nível mundial mais bem posicionada na área da revolução 3D. CNN Money. É só isso. A Venium Works, não é? Em 2014, em setembro de 2014, quando o Mayor de São Francisco veio ao Porto, isto já não é confidencial, não é? Veio ao Porto para ver o piloto que a Venium estava a fazer com os SCP, não é? Disse-lhes, não é, que São Francisco era uma cidade pequena para aquilo que eles pretendiam fazer. Estamos a falar de setembro de 14, ok? Ou seja, nós temos estes exemplos, não é? E temos que, estes exemplos têm que ser estudados, têm que ser divulgados, têm que ser acarinhados e têm que se perceber o que é que aconteceu aqui para podermos replicar coisas destas pelo país fora, não é? Pronto, por isso, esta acho que era uma boa iniciativa que podíamos ter, porque é importante que também fora destes fóruns se perceba porque é que isto aconteceu e porque é que não acontece, claro, noutros sítios. Segundo, quer dizer, aquilo que o Francisco disse relativamente ao papel que o Estado deve ter do ponto de vista de sinalizar áreas que são importantes, acho que é determinante. O que o Governo atual está a fazer do ponto de vista da indústria 4.0 e do Startup Portugal são bem indicativos daquilo que é a visão estratégica que o Governo tem e daquilo que é, em alguns casos, um pensamento, digamos, mais ou menos uma certeza daquilo que é o caminho que quer seguir e, noutros casos, aquilo que sabe que é por ali, mas não sabe bem como deve fazer e como tal junta-se aos players que existem no mercado. E acho que esta humildade não é muito normal ver num governo, e acho que este caso, e o caso da indústria 4.0, é bem indicativo disso. Ou seja, o governo foi ter com os players que aqui existiam e dizer, não, nós vamos fazer isto, porque internacionalmente é este o caminho e nós temos que preparar a nossa proposta de valor nesta área. Por isso acho que temos aqui alguns exemplos do que é que podemos fazer. Deixa-me só dar-lhe uma nota final, para dizer que é um desafio que deixo também a todos aqui presentes, que é o de fazerem coisas independentemente, de haver financiamento público ou não para elas. Eu sou recorrente a dizer este exemplo, mas uma das maiores dificuldades que eu tive na incubadora durante estes 5 anos foi de dar resposta a pedidos de pessoas como o Francisco. Porque, como deve imaginar, quer dizer, eu tenho o meu plano, de repente aparece-me no gabinete uma pessoa disruptiva como o Francisco a dizer, pá, agora, porquê é que o António Câmara não vem aqui para falar connosco? E eu disse, pois, realmente, então vamos criar um evento. E depois, e com estas interações, acabamos por criar um evento que nós chamamos de EOA Sharing, e com ele veio o António Câmara, veio o Miguel Júdice, Luís Portela, veio uma série de gente nacional e internacional, fizemos 32 edições, e com financiamento público, zero. Zero de CRENES, zero de 2020, zero de tudo isso. E, obviamente, que isto foi um desafio para nós, obviamente que a Universidade tem investido muito, o ano passado investiu 150 mil euros do seu orçamento na incubadora, sem apoios nenhuns estatais, mas para dizer que muitas vezes estamos sempre à espera do próximo quadro, do próximo financiamento, dos fundos que existem e esquecemos do business as usual e que podemos fazer juntando aquilo que algumas competências e recursos que poucos, que se alocarmos todos à execução de um projeto, conseguimos fazer. Há vários exemplos disso. Aqui em Aveiro fizemos uma coisa que infelizmente tem sido descontinuada nos últimos anos, fizemos um projeto que chamou-se Aveiro Empreendedor, durante 3 anos fizemos coisas fantásticas nesta região e infelizmente nos últimos 2 anos desacelerou este processo. E muitas das coisas que fizemos, não fizemos com apoio público, mas sim com o juntar de esforços e sobretudo de vontade entre os vários parceiros, e no qual o IAPMEI foi também muito importante na altura. Deixe-me só terminar para dar uma sugestão ao IAPMEI, que eu acho que o IAPMEI poderia trabalhar bem a dar resposta àquilo que foi o calvário que o Francisco passou no início da sua atividade. Calvário esse que é, muitas vezes, estas startups, e é recorrente, não saberem muito bem a quem se devem dirigir, o que pedir e o que existe para oferecer. Ou seja, não, há aqui uma parte de literacia sobre o que é gerir uma startup e o que é que existe do ponto de vista de financiamento público ou de apoios. Muitas vezes não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com apoios, e meio o facto de estar em todo o território pode ajudar muito, muito nisso, e acho que o IAPMEI poderia ser um front office interessante no desbloquear de todos estes processos, servindo de facilitador muitas vezes até com outras entidades. E calma. Francisco, é para onde? O caminho é para sempre à frente. Às vezes temos que desviar-nos um bocadinho. Já há bocado foi referido. Não devemos ser demasiado teimosos. Se vimos que temos que pensamos mal uma estratégia, temos que nos adaptar. Mas eu acho que, se me perguntassem qual é a coisa fundamental que o empreendedor tem que ter, é a resiliência. Os obstáculos são imensos, as dificuldades são grandes. E nós não podemos baixar os braços e estamos continuamente a lutar.